Ora, então bem-vindos aqui a mais uma emissão do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. E, claro, é sempre um prazer que levamos até si mais um destaque de semana, tendo em conta que é sinal que a produção nacional está aí e em força. Tanto assim é que há 6 anos, quando nos propunhamos fazer aqui um programa com destaque de um álbum por semana e produção nacional, tínhamos a dúvida se haveria produção suficiente para, enfim, alimentar este programa. Claro que hoje em dia o que nos faltam são semanas, portanto, as 52 já não são suficientes. Aliás, já aqui durante este ano tivemos a oportunidade de fazer mais do que um por semana, e recordo-me do que fizemos com o Fernando Alvim, que foi passando uma sexta-feira, mas enfim. Hoje temos aqui a hipótese de falar, inclusive, de uma doença que até está pouco estudada. Falamos da BPD, Borderline Personality Disorder, e o Zé Manel, num rasgo de imaginação, entendeu que Darko, o projeto que de algum modo também fala aqui do filme do Donnie Darko, seria, enfim, de bom tom ter Borderline Personality Disorder como, enfim, o nome deste álbum de estreia. Antes de mais, é claro que já perceberam que temos o Zé Manel à distância do telefone para falar sobre este seu álbum de estreia, tendo em conta a sua saída após Fingertips, e nada melhor, nada menos que perguntar porquê este Borderline Personality Disorder. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar de volta, de poder novamente comunicar com todos os ouvintes da Boa Nova. Este disco é um projeto muito, muito ansiado, muito desejado, que tem vindo a ser pensado nos últimos anos da minha vida. Já durante os Fingertips eu tinha algumas músicas a serem feitas. E o Borderline Personality Disorder basicamente exprime a intensidade com que eu vivo cada sentimento. Felizmente não padeço da doença, ou pelo menos penso eu, mas realmente é isso que eu quero transmitir. É um disco muito intenso, e geralmente eu componho essencialmente em momentos de mais solidão, melancolia, de alguma tristeza. Tenho o prazer de passar pelo processo de pegar em situações que me marcam bastante pela negativa e tentar transformá-las em música, que é uma coisa que a seguir me orgulha bastante e me vai sempre fazer por ter uma memória feliz desses momentos dentro do possível. E portanto este disco é isso mesmo, são momentos da minha última década de vida que me marcaram e que deram origem a músicas das quais eu neste momento me orgulho bastante, porque eu ainda não conseguiria alterar nada neste primeiro disco a solo. Fiz tudo com muito cuidado, pensei bastante e acima de tudo orgulho-me de ter tido a liberdade para fazer exatamente o disco que esperava de mim. E, portanto, espero que as pessoas consigam sentir essa intensidade por trás de cada tema. Temos o The Death, por exemplo, que é o meu tema favorito do disco, que é uma música que foi composta para a minha avó, porque ela faleceu numa altura em que eu não falava com ela, não quis ir ao funeral, tomei uma atitude irascível, e hoje em dia percebo que não vou poder alterar isso, e arrependo-me profundamente, e portanto foi a minha forma de me desculpar, foi fazer de facto essa música, que inclusive contém no final uma recitação do Pai Nosso em inglês, e pronto, é um tema que me marca bastante. It's over now. Darkness swallowed your heart. We are meant to be apart. I hope you find a better place to rest in peace. 'Cause it's good to live life over now. You won't scare me as I sleep, 'cause it's warm here where I am. You won't touch me, 'cause you're too weak to feel my skin. Maybe one day I'll let you in. No. So you ask God to save your soul, and you want histórias muito marcantes. Há vários temas deste disco que foram compostos quando eu tinha 16, 17 anos. O Define Joy, por exemplo, foi um tema que eu compus em Viseu. Lembro-me da minha mãe estar a ouvir-me tocar e de filmar com o telemóvel e de gostar muito da música, de me dizer: esta tua música tem uma força incrível. Isto ainda vai dar sucesso. E pronto, é uma música que está na gaveta. Eu já tenho 23 anos há algum tempo, mas finalmente pode sair cá para fora para as pessoas. As long as I see. teve continuidade neste seu trabalho, e aliás vem uma sintonia entre o nome Darko, que optou, com aquilo que é a DPD. Portanto, Darko, percebemos que tem aqui uma alusão ao filme que agora tem 10 anos, Donnie Darko, né? Na altura estreante Richard Kelly, que é um filme que vive muito da realidade, da alucinação, da esquizofrenia, um coelho gigante, não é? São esses estados de borderline, na ponta de euforia e de, ao mesmo tempo, de alguma tristeza, que acha que consegue transmitir neste álbum de estreia? Eu vejo isto da seguinte forma. Porquê que eu escolhi esse nome? Primeiro porque eu sou sincera, não sou grande fã do meu nome. Peço desculpa a todos os demonês que existem por aí fora, mas não era o nome que eu teria escolhido para mim próprio. Por outro lado, o Darko é uma alusão ao processo criativo pelo qual eu passo quando componho, porque, como eu disse há pouco, eu realmente componho quando estou triste, quando estou em baixo, mas a seguir ver o resultado da composição e poder subir ao palco e poder cantar esses momentos para as pessoas é o que me faz mais feliz e o que me deixa mais realizado. E, portanto, é esta antagonia de sentimentos que faz com que eu me reveja no Darko, para além de ter sido um filme que eu gostei bastante. Pronto, eu sou uma pessoa extremamente consciente, não vivo em realidades paralelas, nem gosto muito de ter ideias pouco fundamentadas, mas de facto vivo essa sensação de estar a compor porque estou triste, porque estou em baixo, porque alguma coisa me magoou, e a seguir, quando vejo a música feita, quando posso vir ao palco e posso cantar, isso deixa-me tão feliz, que pronto, é um processo gratificante que passa realmente pelos dois estados opostos. I lie. I dream of you and complain. I shut down my brain. It's flipping round once again. Sometimes when my life is going up and down, I hide myself and I won't make a sound. 'Cause it's starting again, it's hurting again. In those times when my life is going up and down, I have no clue and I won't make a sound. 'Cause it's starting again, it's hurting again. I'm a loser. Even change the past if you just let me go back. So I guess it's really time to admit that I was wrong, and maybe now I feel so damn alone. 'Cause it's starting again and I'm aching. It's not that I wanna hide my feelings in, but But they haunt me and hurt me so that I just didn't sleep all night. Wow, why won't you just stop and get out? Cause I tried so damn hard for us. No, no, I'm a losing girl. I'm sure I would wear the most wonderful smile if I did what's right. Oh, it's not right, but I'm a losing girl. I'm sure I would wear the most wonderful smile if I, and if I all did what's right. Há pouco que ainda não tenho a distância suficiente para dizer que já podia ter feito algo diferente. Mas vamos aqui perguntar: a questão de Darko é um alter ego ou é a composição de si com o Jorge Loura, com o Jorge Oliveira, com o Alex Leão, enfim, com várias participações também? Não, vamos ser honestos. Como é óbvio, ninguém pode fazer um disco como este sozinho. E seria presunçoso da minha parte pensar que sim. Eu trabalho em equipa. Infelizmente, depois da anterior experiência que eu tive, é essencial reunir uma equipa realmente onde haja harmonia e comunicação musical. Eu nunca tive uma aula de música, eu nunca tive uma aula de piano, eu nunca tive uma aula de voz. E, portanto, tenho que agradecer muito aos músicos que trabalham comigo, porque são pessoas com uma formação incrível, alguns são professores de música, são músicos fantásticos, por terem a paciência de ouvir as ideias que estão na cabeça de alguém que não tem a mínima noção do que é, pronto, uma pauta, por exemplo. Eu componho as minhas músicas todas ao piano, porque sempre tive piano em casa desde os meus 6 anos, e agora que estou a viver em Lisboa também tenho o meu teclado no quarto. Quer dizer, eu, quando estou a compor uma música, a música tem apenas piano e voz. Felizmente, tenho a dádiva na minha cabeça conseguir ouvir o instrumental inteiro que pretendo para uma música quando estou a compô-la. E, portanto, os solos de guitarra deste disco, por exemplo, foram cantados por mim. Eu cheguei ao pé do Jorge Loura e disse assim: olha, agora nesta parte vais pôr um som mais ou menos como o desta música e vais fazer tan, tarara, e canta-lhe as notinhas todas. E, portanto, é um processo atípico, mas é bom saber que eles confiam nas minhas ideias, que acreditam nelas e que me estão a permitir tornar realidade tudo aquilo que eu imaginei na minha cabeça. E daí eu dizer que neste momento eu olho para trás e eu ainda não consegui alterar nada neste disco, porque era exatamente o que eu queria, era exatamente o que eu ouvia quando fechava os olhos e pronto, estou muito feliz com ele. Agora, de facto, é um projeto a solo, no sentido em que eu assumi a criação de quase tudo. As músicas são minhas, as letras são minhas, exatamente. A produção é minha, o guião do videoclipe é meu. Pronto, aventurei-me aqui um bocadinho a assumir a direção criativa das coisas e não estou arrependido, porque realmente é o que me faz mais feliz. Eu gosto muito de criar, felizmente tenho uma imaginação muito fértil e pronto, acho que cada um se exprime da maneira que sabe. Eu acho que descobri a minha e sinto-me feliz com isso. It's love when it starts to hurt. We mixed up things and now we're stuck in this dead lock my shirt. I don't wanna screw things up. It's just I need to feed the relationship I have with myself. So shut your mouth. You have a senseless notion of who you really are. If I am the problem and you are the light, I refuse to lose so you can win the fight. If I am the paper and you are the pen, I'd rather be empty than reading your. So fucking sure that we needed more of the truth. Yeah. funny to hide a fear from rejection in each other's affection. No, childish fools. So shut my mouth and kiss me like it's the very last time. 'Cause if I am the problem and you are the light, I refuse to lose. O processo de saída de Fingertips foi algo, enfim, vou ser politicamente correto, que deixou marcas? Sim, vamos ser honestos, são fases da nossa vida, claro que deixou marcas positivas e negativas, claro, como em tudo foi uma aprendizagem. Eu comecei muito novo, comecei com 13 anos, estava a lançar o meu primeiro disco, na altura com o Melancholic Ballad, não me arrependo nada, teria feito tudo outra vez. Agora, claro, é como todos nós dizemos, se eu pudesse voltar aos meus X anos com o que sei hoje, teria feito muita coisa diferente. Agora, claro, trago uma grande bagagem, trago uma grande experiência, trago grandes vitórias, grandes palcos. Toquei com o George Michael, com os Queen, com a Nelly Furtado, com os The Corrs. Estive nomeado para Globo de Ouro quando tinha 14 ou 15 anos. São coisas que me deixam muito feliz e que fazem parte da minha história. Agora, como numa sociedade ou num casamento, quando duas partes se desentendem e já estão a sabotar os sonhos umas das outras, já não faz sentido continuar e, portanto, eu tinha que seguir em frente, tinha que evoluir. Estava a sentir-me estagnado, digamos assim, porque eu não queria continuar a ser visto como um menino de cabelos compridos engraçados que cantava umas coisas. Eu sou músico e procuro essa credibilidade. Eu quero que as pessoas percebam que eu nunca tive uma aula de música, mas que eu sou capaz de fazer isto à minha maneira e ainda assim chegar às pessoas. Eu realmente sinto-me muito grato a Deus ou à força superior que possa existir por me ter dado este dom, porque eu acredito que é um dom e vivo muito feliz com ele e muito feliz por ter a possibilidade de o desenvolver e de o poder mostrar às pessoas. O Fingertip serviu, antes de mais, sim, como escola. Sim, sem dúvida, claro que sim. Mas temos aqui, então, de facto, um projeto novo, um Darko. Quanto tempo de imaginação tem este trabalho que aqui se apresenta? Sim, é complicado analisar isso por um motivo, porque eu já desde o segundo disco dos Fingertips que eu estava a compor, músicas, estava a guardá-las, na altura mostrava-as e diziam-me que não eram adequadas para o projeto que tínhamos na altura, E eu fui guardando as coisas, fui escrevendo, compondo. Aliás, eu costumo dizer que sou um compositor compulsivo. Se algum dia tiver o problema de estar uma falha de inspiração, eu já tenho músicas na gaveta para fazer mais 4 ou 5 discos. Sim. Não há problema nenhum. E, portanto, eu vim, entretanto, para Lisboa, comecei a reunir os temas que gostava mais, a pensar qual seria a roupagem que lhes queria dar. Fui ter com o Paulo de Carvalho, da Oficina de Ilusão, meu atual agente, mostrei-lhe os temas. Pela primeira vez na vida vi alguém com os olhos a brilhar tanto como eu enquanto os ouvia. Isso deixou-me muito feliz porque vi que alguém acreditava realmente em mim. E pronto, possibilitou-me de facto ir para estúdio, gravar o disco que eu quis, deu-me total liberdade para criar. E a gravação do disco, na prática, não demorou muito tempo. Nós demorámos que... Entrámos em estúdio em outubro, novembro e acabámos o disco no fim de janeiro. Foi qualquer coisa assim. E se as cordas que me prendem deselaçam, e um abraço da eternidade para nunca mais, e o céu despe a minha cor, eu paro, odeio o amor e as histórias que vestem o segundo em que tu cais. Falámos aqui do live act, falávamos sobre o cantar em português. Curiosamente, fez este álbum precisamente com um tema em português, que aliás convida alguém para cantar consigo. Sim. E falamos naturalmente de Sandra Celas. Portanto, para nunca mais acordar. O facto de escrever em português é uma descoberta sua recente ou houve aqui mesmo um esforço da sua parte para ter um tema? Não houve. Vamos ser sinceros, eu sempre adorei escrever, aliás. É a única paixão que eu consigo equiparar à música na minha vida, é de facto a escrita. Sempre adorei português, sempre gostei muito de escrever poemas, crónicas, inclusive lancei o meu romance de estreia em 2009, o Inquieto. E portanto, claro que começou a surgir a vontade de fazer alguma coisa em português. E é verdade que tenho... 5 ou 6 músicas em português, mas aí também vemos o meu desconforto, porque enquanto eu tenho para aí 100 músicas em inglês, eu tenho 4 ou 5 compostas em português. E é engraçado que o Para Nunca Mais foi das primeiras. Essa música foi composta quando eu tinha para aí 16, 17 anos também. E sempre foi aquela que eu mais gostei. por quem eu tive mais carinho. E quando eu estive a fazer o meu primeiro disco a solo, que era um marco importante na minha vida, eu senti que tinha que escolher de facto os melhores temas e aqueles que pudessem revelar da melhor forma esta nova fase da minha vida. E o Para Nunca Mais foi incluído não foi por ser em português, foi simplesmente porque eu achei que era um tema ao nível dos outros. Uhum. E por isso mesmo é que lá está, eu não concordo com guerras de português e inglês, acho absurdo, porque eu não canto fado, se calhar cantar fado em inglês seria um bocadinho desrespeitoso, se bem que na música não deve haver limites criativos. Uhum. Agora eu estou na área do pop rock, quero dizer, ninguém vai pedir à Björk que cante em islandês, nem ao Tokyo Hotel que cante em alemão. E portanto não vejo as coisas dessa forma. A música está lá porque fez sentido estar lá e deu muito prazer fazê-la, e não ponho de parte a hipótese de fazer mais. Sim, ou até noutras línguas. Mas tem a noção de que ao fazer isto em português também abre a porta a outros públicos. Há pessoas que, sim, que estão dúvida, à espera de compreender as letras, não é? E que eventualmente em inglês não lhes será fácil, não é? Sem dúvida, sem dúvida, e a questão da língua ainda é uma limitação para muita gente, embora, uhum, eu confesso, não há ouvinte de música que me chateie mais do que aquele que diz que não liga à letra da música, porque eu acho tão importante o que nós estamos a dizer, uhum, e às vezes eu tenho amigos meus que me dizem, eu não ligo nada às letras, eu só ouço, gosto, gosto, não gosto, não gosto. Eu não consigo ver as coisas assim. Eu gosto quase tanto de escrever como de cantar e, portanto, acho que é uma parte muito importante. Há músicas que eu gosto essencialmente por causa da letra e dou muita importância a essa parte. E aqui neste tema surge um convite à Sandra Celas. Surge e foi um convite inesperado. Aconteceu tudo de uma forma muito engraçada porque na altura houve um programa de televisão que era o Canta Por Mim, que juntava cantores profissionais com atores ou figuras públicas a cantar em nome de uma causa, e o meu par não era a Sandra Celas, por acaso era a Ana Guiomar, mas eu tive a oportunidade de conhecer a Sandra Celas durante esse programa e de ouvir cantar, na altura com o António Manuel Ribeiro dos UHF. Exato. E achei a voz dela fantástica, muito bonita, e pronto, entretanto depois perdemos o contacto. Eu estava a 2 semanas de finalizar o disco e eu sempre tive presente na minha cabeça que queria uma voz feminina nessa música, embora olhasse em volta para as vozes conhecidas do nosso panorama e nenhuma era a que eu imaginava nessa música. Eu queria alguma coisa nova, alguma coisa diferente, e apostei em revelar um talento desconhecido às pessoas. E então, como eu e a Sandra somos ambos agenciados pela Central Model, estávamos no aniversário da agência e eu vejo e olho para ela e penso assim, bem, eu estou uma semana de acabar a gravação do disco, mas era mesmo a voz dela que eu acredito que ali podia encaixar. E então fui ter com ela, meio envergonhado, e disse, olha, Sandra, penso que tu te lembras de mim, tu vais achar que eu sou doido da cabeça, mas eu vou-te fazer uma proposta indecente. É assim, eu estou a 1 semana de acabar a gravação do meu disco, mas eu gostava muito que tu metesses a tua voz num tema que eu tenho em português. E ela olhou assim para mim, com aqueles olhos azuis muito bonitos, encolheu os ombros e disse-me assim, bem, se tu achas que eu não te vou estragar o disco, eu posso tentar. E assim foi, e foi comigo para estúdio e portou-se muito bem. É um diamante em bruto, ela tem um timbre lindíssimo, tem uma afinação incrível, um vibrato fantástico, isto para quem percebe das questões técnicas, e portanto acho que é um talento a descobrir, sem dúvida. No entanto, aqui, numa versão do álbum, que enfim, é exclusiva da FNAC, há 2 temas extra. Sendo que um deles tem também a produção de Mónica Ferraz e do Rui David, justamente produtor do álbum. Sim, exatamente. Under the Approach. Fala-nos destes 2 temas. Bem, o Not Your Pee Daddy. Exatamente. O Pee as pessoas em casa perceberão. Exato. King Daddy. É uma música que me deu muito gosto a fazer, pela sua forma de composição. Foi uma música que eu nunca me imaginei fazer, no sentido em que todos os meus temas são bastante autobiográficos. Eu não me forço a compor, eu componho-os quando realmente me apetece e quando sai. Eu sento-me ao piano e sai naturalmente. Eu sou incapaz de dizer assim, eu vou compor porque tem que ser. E esse tema foi um tema que me foi feito por encomenda, porque eu tenho um amigo meu que foi fazer o programa Erasmus para Salamanca e, entretanto, estavam num curso de realização e alguém decidiu fazer uma curta-metragem que iria participar numa série de festivais internacionais de cinema. Mas para participar no mais importante deles todos, era essencial que tivessem banda sonora original. E então, a curta fala sobre o complexo de Eletra, portanto é uma rapariga que se apaixona pelo pai. Como devem calcular, isto para mim, penso que para a maior parte dos ouvintes, é um sentimento promíscuo, complicado de digerir ou de aceitar. E quando ele me disse que gostava que eu fizesse uma banda original, eu disse assim, bem, eu não sei como é que eu vou escrever sobre isto, porque, como devem calcular, eu não me identifico nada com o tema. Mas pronto, tentei ser um bocadinho ator, tentei sentar-me, tentei pôr-me na posição da pessoa em questão, e tentei representar um papel e deu-me muito prazer, porque de outra forma eu nunca teria composto essa música. Estou super orgulhoso dela, fez-me perceber um lado da minha composição divertido e que eu não conhecia, que é o de sair da minha pele e interpretar papéis. E portanto, assim nasce esse tema, que é um tema que eu acho que de facto é uma banda sonora. É uma banda sonora onde não vive de... Pronto, não vivo tanto da música, mas sim da interpretação e da maneira como brincamos com as palavras e como eu incorporo o papel de uma menina que está apaixonada pelo pai. Ao início da música eu digo logo, I love you, daddy. E portanto deu-me muito gozo fazer esse tema. With Your Love, exatamente, é o tema que, enfim, também serve para uma campanha da Arespo, não é? Exato, o Feed You With Your Love foi outra música feita por encomenda. Ambas foram feitas já no fim do disco estar gravado. E o Feed You With Our Love é um hino contra a fome. E como é óbvio, quando nós pensamos no hino, pensamos em várias vozes juntas para darem corpo a uma causa. E para mim fez todo o sentido convidar o Rui David, que acima de tudo é um grande amigo, é uma pessoa de quem eu gosto muito, com quem eu adorei trabalhar, porque também é músico, porque tenta compreender a minha cabeça. E a Mónica Ferrasques, que é uma das vozes femininas que eu mais admiro no nosso país, e tenho pena que não chegue mais ao público, porque é de facto incrível. Já ambos foram convidados, curiosamente o Rui David esteve aqui connosco em estúdio, os Endless Approach, e a Mónica Ferraz, enfim, dos Mesa, não é? Sim. In a place where no one seems to give a damn, ugly things aren't meant to be exposed, and you feel ashamed if I give you my hand. Feel ashamed that falou da sua estreia também na escrita em termos de livro e falamos do Inquietude, julgo que é de 2009, não é? Sim, exatamente. Tem 2 anos. É um homem que é agenciado pela Central Models, já foi apresentador de um talk show, curiosamente sobre música, é sócio fundador da Ação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, que aliás faz uma excelente referência àquela instituição particular social no seu disco, no final do booklet. Surgiu ainda como argumentista e ator no Amar Demais. Aos 23 anos, vamos perguntar assim, o que é que falta fazer? É assim, eu acho que nunca vou poder responder a isso, eu sou tão insatisfeito e acho que vou querer sempre mais. E acho que enquanto me der para fazer mais, para criar mais, para compor mais, para tentar ser um melhor artista, um melhor ser humano, não me vou cansar desta busca. Eu não pretendo ser perfeito, acho que isso não existe, acho que não existem boas e más pessoas, existem motivações, existem princípios, existem feitios com os quais ou nos identificamos ou não. Eu, da minha parte, procuro rodear-me das coisas que me fazem feliz e que me fazem aproximar mais daquilo que eu acredito que deve ser para comigo e para com os meus princípios. E a arte estará sempre intrinsecamente ligada a isso. Eu tenho que ser honesto e tento sê-lo, porque eu sou o primeiro a criticar quando alguém ocupa um lugar que não é seu. E eu faço questão de frisar. Eu não sou manequim, eu não me sinto manequim, eu não sou escritor. Eu sou músico. Acredito que sou um bom músico, acredito que vou ter um papel especial e importante na música e na história da música. Agora, tudo o resto são hobbies que eu faço por prazer, porque alguém tem a simpatia de me dar essa oportunidade e porque acredito que isso influenciará diretamente o meu papel na música, porque seria muito presunçoso da minha parte tentar assumir-me como escritor ao manequim. Eu não penso que tenha as capacidades necessárias para desempenhá-lo com a mesma qualidade e com a mesma eficácia. Agora, se eu tiver a oportunidade ao longo da minha vida de fazer estas coisas, que gosto muito, porque gosto, eu adoro o arte, e se as pessoas me derem a oportunidade de eu dar a conhecer essas facetas, fico muito grato, porque faz-me muito feliz. APCD surge mais no sentido de prevenir ativamente desaparecimento de crianças, estudar as causas, etc. E aqui está inscrito na APCD: somos viciados em esperança. Até presumo que seja uma frase sua. Viciem-se connosco. Esta é a noção que temos, é que o José Manuel é uma pessoa que, de causas, que abraça causas. Olha, lá está, eu costumo dizer isto, e é verdade, não sei se as pessoas compreendem o meu raciocínio, mas eu acho que faço todas essas coisas por egoísmo, porque acredito que é assim, eu faço-as porque me fazem feliz, porque me fazem sentir bem comigo, porque me fazem sentir melhor pessoa, e portanto a APCD é de facto uma causa em que eu acredito e pela qual dou a cara, porque para mim faz sentido enquanto ser humano. As pessoas tiveram um conhecimento astronómico do caso Mehdi, mas há uma falta de sensibilização enorme para as dezenas de crianças portuguesas que desaparecem no nosso país todos os anos. E, portanto, sendo que eu conheço bem as pessoas com quem fundei a associação e são pessoas de bem, são pessoas de fé, que se envolveram num trabalho, acima de tudo, por acreditarem de facto na causa e que podiam fazer a diferença, dá-me um prazer enorme fazer parte dessa equipa. E não sou apologista das pessoas que vão a tudo o que é eventos de ações de solidariedade e que tiram fotografias a dizer que são muito boazinhas, porque eu não sou assim, não acho graça, e não é para isso que eu desenvolvo este trabalho. A mim o que me dá prazer é de facto ir às escolas, é falar com as crianças, é sensibilizá-las para os perigos que correm na internet, é dar-lhes dicas, é inclusive cativá-las através do facto eu costumo brincar com elas a dizer-lhes, vocês podem ser polícias na internet e colaborar connosco, reportar-nos situações que acham estranhas e tudo mais. E é incrível como ao longo de algumas sessões destas nós já conseguimos perceber quando alguma coisa não está bem na casa de uma criança pela sua cara. Temos sabido situações incríveis e temos também, curiosamente, muita gente nova, novinha, com 14, 15 anos, a participar ativamente connosco na sensibilização desta causa. Há pessoas que depois de nós lá irmos à escola trocam e-mails connosco, querem ajudar, querem dar continuidade ao nosso trabalho, e isso é o que é realmente bom, é chegarmos a casa e haver essa partilha. It's been such a lonely day and I'm confused. Don't know all the things I've lost after all that I refused. I don't care if you don't care. We never care. been trying hard to sleep at night. All those pills won't work until you confess I'm in your heart. I don't care if you don't care. You never care. 'Cause we try. Aqui em termos de design do próprio disco, que é um aspecto que eu gosto muito de ressalvar, vem muito na cena daquilo que é o título que escolheu para o álbum. A quem se deve este trabalho e está satisfeito com o resultado? E estou a falar do disco, do booklet, estou a falar da impressão do cinzeiro no CD? Estou porque de facto é o quê? É o reflexo de alguém que está triste, que está desorientado. Aliás, o argumento do Amar Demais desta curta-metragem fui eu que o escrevi, aventurei-me pela primeira vez a representar. Nunca já tinha tido um convite para o fazer em televisão e nunca quis, porque não me queria banalizar, não queria ser mais uma daquelas pessoas que quer fazer tudo e que quer ser tudo e que depois dá um tiro no pé porque não tem jeitinho nenhum. E então isto começou como uma brincadeira entre mim e o realizador do meu videoclipe. E portanto, já no Amar Demais, eu escrevi um personagem que nada tem a ver comigo na prática, mas que é uma mente conturbada, é uma personagem que vive um amor complicado, é deixado sem lhe darem um motivo aparente e entra numa espiral de autodestruição e, portanto, automaticamente as pessoas nessas situações tendem a isolar-se, a beber, a fumar muito, a terem com a cabeça contra a parede, pronto, basicamente, porque não sabem lidar com os seus próprios sentimentos. E o Darko é um bocadinho isso, é uma pessoa que se usa da música para saber lidar com os sentimentos que no seu dia-a-dia não saberia. Portanto, acho que faz todo o sentido, todo o booklet. E vamos ser honestos, acho que está bonito, acho que está apelativo. Eu não queria de todo fazer ao estereótipo de fazer uma capa bonitinha ou uma coisa do género. Eu queria uma coisa que fosse expressiva e que revelasse o meu estado de espírito e acho que isso foi conseguido. Vamos então aqui entrar na fase dos desafios. É uma estreia, é um projeto de Darko. E então há aqui três desafios. Vamos começar por primeiro. Imagino que vinha o Oliver do hospital fazer um concerto. trazia os seus colegas, onde aí vinha o Zé Reis, o Miguel Amorim, o Jorge Lourdes. Tenho Lourdes, largo, Lourdes. Até só convidarem. Para a rádio está convidado. Portanto, já sabemos que na próxima entrevista, que vamos marcar certeza absoluta para espero novos álbuns, será aqui em estúdio. Não vamos aceitar que seja à distância do telefone. É muito impessoal e temos hipótese de gravar aqui em estúdio uns acústicos. Portanto, já estamos quase combinados. Só falta um novo álbum e nova data. Mas pronto. Ai, de novo álbum, então ainda há 2 meses lancei um. Tenha calma. isto dá trabalho. Mas pronto, vem aqui fazer um concerto e chegado ao lugar do hospital, alguém diz assim: muito bem, Zé Manel, pode trazer consigo duas bandas nacionais para partilhar o palco. Que duas bandas convidaria hoje em dia? Provavelmente convidaria os Amor Eletro, embora eu gostasse mais dos Dona Maria. Lamento, era a minha banda favorita portuguesa. E, portanto, provavelmente levaria os Amor Eletro, porque sou fã da voz da Marisa. E talvez a Rita Redshoes, que gosto do trabalho dela. Acho que está a fazer um trabalho competente, coerente, bonito. I'm a simple woman looking for her man. Nós não temos nenhuma estrela pop no feminino em Portugal. I think he's upset cause I slept with his. E acho que ela mais se aproxima disso. É uma cantautora que eu gosto bastante. My heart is too honest so I can pretend. I can believe what I did. Um desafio diferente. Vem alguém da cena internacional. E porque não, vem aqui ao Oliveira Hospital, aqui ao nosso Parque de Mandaneiro. E chegado ao Oliveira, ele diz assim: atenção, que a minha primeira parte, quem vai fazer é Darko. De quem gostaria muito hoje em dia fazer uma primeira parte? Olha, lá está o Borderline Personality Disorder a funcionar. Vou-lhe dizer o nome das minhas duas artistas favoritas e vocês todos, como os meus próprios amigos, vão ficar boquiabertos pela diferença abismal que há entre as duas. DJ Harvey. Oh, Christina Aguilera. PJ Harvey, que lançou agora também um novo álbum, e é Christina Aguilera. Eu explico porquê. Porque é a melhor voz que eu conheço. Tecnicamente é perfeita, não é porque seja um estilo de música no qual eu me reveja, mas realmente como cantor, admiro imenso. Adorava ter uma quinta parte da voz daquela mulher. Imagino que há um disco de tributo a um autor nacional, um autor, uma banda, e querem que Darko venham participar nesse disco de tributo com uma versão de um tema. De que autor ou banda estamos a falar e já agora que tema seria esse? Ui, Jesus, já me está a tramar, isso aí é mais complicado. Olha, provavelmente faria o tributo que já faço nos concertos dos Hard Rock ou Todo o Tempo do Mundo, do Rui Veloso, que é um tema que eu acho fantástico. Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. Ou, por exemplo, a Simone de Oliveira, ao Sol do Inverno, também é uma música que eu gosto muito. Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz e ver ao sol o teu olhar mais tenro. Morto o teu desejo, vivo o meu desejo. Primavera em flor, ao sol de inverno. Ultrapassados os desafios, com maestria, vamos aqui falar da questão do, daquilo que pode ser ou não o chegar às pessoas. O Zé Manel goza de alguma notoriedade, ou seja, é mais fácil do que se tivesse a começar mesmo tudo de novo, mas é um projeto novo. De que é. Define Joy foi um tema que saiu em antecipação ao álbum e criou expectativas nas pessoas. Sim. Como é que agora consegue fazer chegar tudo o resto do Borderline Personality Disorder às pessoas, de maneira que elas percebam que este álbum tem muito mais do que o Define Joy? É o que eu digo, naturalmente, sei que as pessoas estavam à espera de um novo trabalho meu, naturalmente sei que isto é uma reapresentação de mim, da minha voz, da minha composição. A minha voz é fácil de identificar e eu sei disso, mas há muita gente que ainda não identifica o Darko e eu acho engraçadíssimo porque ainda ontem no Facebook tinha um comentário de um amigo foi estudar para os Açores e com quem eu já não falava há 6 ou 7 meses, e ele deixa-me assim no Facebook: epá, José, eu estou completamente parvo, afinal o Darko és tu. Epá, eu ando fechado com este disco, há coisa do mês e tal, e não fazia ideia que eras tu. E pronto, é engraçado, claro que as pessoas agora ainda se estão a habituar ao novo nome, ao novo projeto. Uma novidade tem que ter sempre o seu tempo para entrar na cabeça das pessoas. Agora não estou preocupado, como é óbvio, o disco saiu há apenas 3 meses, há um longo caminho pela frente, há muita promoção para fazer. E eu estou disposto a isso. Eu adoro trabalhar no que faço, e portanto não é um sacrifício, é um prazer. E portanto vamos passar por todo esse processo e quero encarar isto como se fosse é um recomeço, é um projeto novo. Quer dizer, não sou uma pessoa completamente desconhecida das pessoas, nem a minha voz, mas isto de facto é um projeto desconhecido ainda das pessoas, porque é diferente. E vamos ter que estabelecer essa comunicação toda, como foi feito no passado. É algo que está a acontecer, que me deixa muito feliz, porque o feedback tem sido muito positivo. Noto que as pessoas compreendem a diferença, reconhecem a maturidade, e pronto, é isto que eu tenho que fazer, é o meu trabalho, e portanto vou encará-lo como tudo o resto. Claro que ainda há singles por lançar deste disco, há passos por dar, mas nós vamos fazer isso tudo, está tudo planeado. Trabalho com uma equipa fantástica, muito competente, e que tem em vista tornar este disco um grande sucesso. Claro que isso dependerá essencialmente das pessoas, mas até à data todas as que conhecem e que ouvem o disco têm-me dado o melhor feedback do mundo, e portanto eu acredito que este disco vai chegar muito mais longe do que o que já chegou ainda. O Define Joy tem tido um airplay interessante e merecido. Está na altura de definir um segundo single, parece-nos. Ele já está escolhido? Sim, o segundo single em princípio já estará escolhido, não sairá até ao fim deste ano, mas no início do próximo. E tudo aponta para que seja o Until the Morning Comes. Era a nossa sugestão, enfim, antecipou-se, portanto, já estamos bem encaminhados. Era porque o Define Joy, o que é que pretendia? O Define Joy é um tema que pretendia, acima de tudo, marcar o corte, marcar a diferença, marcar a evolução. O Define Joy é um tema de uma grande expressividade vocal, é um tema muito... Eu ia dizer até que é um tema intempestivo, a própria maneira como arranca, não é? É um tema difícil de cantar, é um tema que por si só é exótico, não é muito parecido sequer com os restantes temas do álbum. Portanto, a ideia do Define Joy não foi identificar o disco, porque o disco, na realidade, não há lá temas como o Define Joy. É um tema muito singular que vive por si só. A ideia do Define Joy foi, de facto, fazer um corte com o passado e mostrar a diferença. E penso que, nesse sentido, foi um tema muito bem sucedido. Se calhar o Until the Morning Comes aproximar-se-á muito mais àquilo que as pessoas estavam à espera de mim, que é uma balada confortável, orlhuda, pronto, para as meninas chorarem porque os namorados deixaram, essas coisas, e pronto, seguir-se-á o Until the Morning Comes, que mostrará outro lado do Darko, e penso que é se calhar o lado mais confortável e mais esperado por parte de quem gostava do meu trabalho. Com este trabalho do, enfim, e não falámos aqui nele, agora o The Crowd, do Nuno Flores no violino e o violoncelo Nuno Conceição. Sim, exatamente. Portanto, que muito se notava no Define Joy, mas também aqui neste Until Morning Comes, que aliás sim. É o tema com que nos despedimos de si e agradecemos, claro, porque é justo fazê-lo, dizer, reiterar que tem tido sempre disponibilidade para com a Boa Nova e, como tal, estamos muito gratos por isso. E continuarei a ter sempre, vocês são simpáticos, eu gosto de falar para as pessoas, estão-me a dar a oportunidade de mostrar o meu trabalho, o que é que eu podia querer mais. Muito obrigado, então, José Manuel. Iremos falar mais vezes, seguramente. A porta fica aberta e já sabe, a próxima vez vai ser aqui frente a frente com a possibilidade de gravarmos aqui os acústicos. Claro que sim. Um abraço, José Manuel. Obrigado por tudo. Obrigado, um abraço. Lost myself downtown.